os olhos de terceiros com o lenço de arame frapado que o sistema me deu. Aí maluco, eu sei o que é estar confinado num barraco com bico de luz, falta de água e higiene. Ratazanas transitando por todo o telhado, pipoco, barulho, bagulho. E por todos os lados cê vê as crianças chegando com o resto da feira de sábado. Aqui todos os espaços tem concorrência, entre pentes, unhas e dentes na conquista dos dependentes. Um metro quadrado é bem disputado, o vento está parado em algum lugar, é no ar. Uma forte essência de força, é o novo cenário do riozinho. Lama podre, puro lodo, latas, garrafas, fezes, derramamento de esgoto e o cachorro morto exalando um forte cheiro de carniça. Quem está de fora, desacredita. De longe, no horizonte, depois da ponte, ganho minha velha na janela da miséria, fixando seus olhos tristes em mim. E esse rosto, o desconsolo, sinais de mofo, muralha negra me impuseram desgosto. Aqui crânio preto, eu conheço esse jogo. Miliano, depois estive bem com a opressão predomina. Muitos interesses estão escondidos na manga de quem domina. A polícia é uma borboleta do jardim que posa toda delicada na flor de jasmim. Enquanto que na favela se transforma na peste bubônica. Parte satânica já é rotina na rua de baixo, na rua de cima. O desrespeito inferniza o poker fantasma da rima. Em todos os extremos dessa grande metrópole de madeira, é assim que nos tratam, com descaso, como objeto descartável. Predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira. Tá embaçado, mas não vou sacar da cinta. Não vou meter o B.O. sem dar o dedo no fulano qualquer, sem dó. Só espero da correria um futuro melhor. Aqui não arrisca liberdade pela pedra, pelo um punhado de pó. Renato M.N., crânio preto, Enéas, muita humildade. Não se baseia naquela ficção da novela, nem da sessão da tarde. Porra, antes que seja tarde, ladrão, é a versão brasileira que a cada dia vai fudendo o seu cotidiano. Somos soldados de uma revolução, a trilha sonora que é só ação, ladrão. Classificação na favela, 24 horas contracenando com a miséria. Não sou de ficar falando um montão, a parada é séria, não está na sua imaginação. Alucinado no veneno, sua ambição é contaminação no campo minado. Merece a sua alojado no peito para a lei. Mais um suspeito na guerra de quadrilhas, na terra de gigantes. Traficar é armadilha, não seja um mero semelhante nessa trilha. Quero apenas colar em qualquer quebrada. Graças a Deus não tenho a mente empedrada. Não sou de dar motivos pra maluco dar risada de mim. Não sou o dono da quebrada, mas infelizmente é assim. Se meu crime é o rap, quero buscar apenas respeito, sem ter que engatilhar uma quadrada no seu peito. Diariamente sobrevivo no gueto, declaro guerra às trincheiras do seu medo, do seu medo. Campo de batalha é a mente, arsenal as palavras ao meu sinal. Detone o inimigo que coloca as barreiras. Minha fé, mano, é a armadura que protege minha alma contra os cães, as feras, os safados de fardo, justiceiros que atira. Exibe o calibre, cada minuto vivido é uma batalha vencida. Se esquive, não sou do tráfico e nem da polícia, não sou nenhum ladrão. Eu sou do crime organizado de ideias, brigada azul, e não te trato com descaso, com objetivo único, descartável. Predestinado a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira, predestinada a lixeira.